A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa. Hoje, programa aí que vai ser denso. Hoje vai ter uma discussão importante. A questão do coronavírus, Covid, vai alterar. Muitos dizem que o mundo... Eu não sei. Eu acho que isso é um ponto de vista meio radical. Mas muitos dizem que o mundo jamais voltará a ser o que era antes. Tem pessoas aí que estão dizendo que esqueça o mundo de antigamente, ele não existe mais pós-coronavírus. Não sei se é verdade. E hoje quem vem ajudar a gente a entender os impactos pós-corona é o Carlos do Escola de Mutação. Fala, Carlos! Ô, Fernando, tudo bem? Pô, te agradecendo aí o espaço, tá? Prazer estar falando contigo, com teus ouvintes. Eu também sou teu ouvinte. O Hernani, eu não sou bom da boca, não, como você diz aí, mas eu vou mandar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você criou esse canal Escola de Mutação. Por que chama Escola de Mutação? O que você teve na cabeça de criar esse canal? É porque é o seguinte, eu escrevo livros, fiz uns 7 livros. Isso já tem, 20 e muitos anos. Então tem todo um processo de teoria, todo um processo de estudo em... É uma coisa que é autodidata minha, né? Eu sou economista e tal, mas a coisa expande mais para outras coisas. Então, o livro é uma coisa no Brasil é extremamente difícil de circular o livro, de editar. Eu tenho um editor aí que até fez um livro meu na década de 90. Aí eu peguei um outro material meu, mandei para ele aí, que eu acho que é bem mais comercial. O cara nem respondeu. Então, é muito complicado. E o canal, eu posso ali a internet, eu tenho esse canal, ele. Botando vídeo, eu tenho praticamente 6 meses, é um negócio bem recente. Mas eu consigo, através do canal, fazer a circulação de ideias de uma forma muito mais fácil, entendeu? Essa tecnologia da internet, ela eu passo o que eu tenho nos livros e aquilo que eu pude entender em termos de conhecimento, de experiência, eu consigo um veículo de divulgação disso tudo, que o material escrito é muito mais difícil. Então, o canal realmente é veicular aquilo que eu produzi nesses anos todos, de pesquisa, entendeu? De argumentações, né? De um campo teórico e prático. Ô, Carlos, eu queria falar uma coisa pra você. Eu gosto de um programa, é um dos primeiros podcasts que existiu na história do mundo, que é o rapaz faleceu e tal, era do finado, era o que ele chamava de Nega Véia. Eu já trouxe alguns áudios dele aqui, o podcast Mundo Obscuro. E ele falava, ele mexia com edição e ele lançou ele lançou uns 5, 6 livros. E ele dizia o seguinte, que na atualidade, porque veja bem, muitas pessoas ainda pensam que para lançar livros ou seus materiais, ainda depende daquele sistema arcaico, da editora e manda e tal. E ele falava dessa forma. Que hoje, com a tecnologia que você tem hoje, palavras dele, você pode mandar o editor e lamber sabão, palavras dele, ele falava, porque hoje você é livre, você tem que pensar que você é livre pro seu conteúdo e você não é mais escravo de editor, não é mais escravo de gráfica, não é mais escravo de contrato. Como é que você enxerga essa questão? Realmente você notou essa liberdade maior hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Mais antigamente você você tinha que fazer uma edição, mesmo que você fosse pagar por tua conta, era no mínimo 1.000 exemplares, era uma coisa absurda de cara. Depois entrou uma tecnologia que você pode fazer uma tiragem pequena de acordo com o que você quiser, entendeu? Isso já vem há bastante tempo e até se aperfeiçoa. Mas a questão, cara, é a circulação do livro. Fazer o livro é fácil. O difícil é você colocar ele no mercado, você tem dificuldade, a distribuidora não te aceita, você fazer a distribuição por conta própria é quase que impossível. O mercado, o escritor nacional, ele é totalmente... Isso os editores até já me falaram, editores grandes, ó, a gente tem a dificuldade de botar na prateleira, ali na esporra, porque o próprio livreiro tem preconceito com o autor nacional. É tudo estrangeiro, best-seller. Então é um negócio... Você pode fazer o livro, mas a circulação dele, você fazer ele chegar na mão do público, aí é um negócio que você vai pegar uma barreira muito grande. E esse pessoal que vende muito aí, alguns poucos que vendem, é tudo coisa de governo. O cara vende para... O governo, contratos com o governo que vende, que transfere aqui para escolas, é outro esquema, não é um esquema normal de livraria, é um mercado muito complicado, né? É por isso que ele dizia que... Desculpa, tô com a boca cheia, que falta de educação da minha parte. Deixa eu te falar. Por isso que ele dizia que o escritor tem que pensar como empreendedor. Ele tem que divulgar o trabalho dele. Então, por exemplo, você tem que fazer a sua própria divulgação e vender o livro. Você tem que pensar como empreendedor mesmo, não é isso? Não, é verdade, velho. Se você for depender da cadeia do livro, só vai ter o Paulo Coelho, esses caras aí muito conhecidos. E eu tenho notícia até de caras que famosos aí, né, em conversa que eu tinha na época com alguns editores, que tinham dificuldade. Ele botava o livro, o troço não vendia, uma série de problemas aí. É um mercado bastante complicado, você tem que agir por conta própria mesmo, né? Mas é um negócio, mas eu tô sentindo que a internet, ela essa coisa do canal, ela permite, né, que o mais importante é o conteúdo das ideias, né? Ela permite você circular, né? Eu tenho um canal pequeno, né, que não tem, inclusive, como é um canal cultural, ele não é nem autoajuda, que é o que vende muito, e nem é ensinando a fazer alguma coisa e tal, então é um público mais restrito. Mas esse restrito que eu estou atingindo, eu jamais ia conseguir atingir isso dando palestra, entendeu, pessoalmente, então é um veículo que para mim tem um resultado que está me atendendo legal. Bacana. Quais livros que você lançou? Cara, eu comecei, eu já fiz livro sobre política, entendeu? Analisando política nacional, já fiz livro, eu tenho um livro até que depois eu gostaria de ler um pequeno trecho dele, que tem a ver com a questão que a gente está vivendo agora no mundo, espaço e tempo, eu faço uma relação dessas variáveis na sociedade, no sistema político e econômico, e fiz um outro que era perspectivas dentro da nossa época, aqui para frente, século XXI, E fiz uma adaptação do Don Quixote de La Mancha. Eu fiz criei um Don Quixote carioca. E uma coisa bem interessante foi esse livro que eu não consegui, cara. Que eu pensei que ia ter uma resposta comercial das editoras e ficou complicado, entendeu? Mas eu fiz o livro aqui por minha conta e tal. Mas vendeu ou não? Cara, vendi muito pouco, porque eu de uns anos pra cá, isso tem muito tempo que eu mexo com isso, entendeu? Então eu fui praticamente assim, desanimando, entendeu? Essa última tentativa foi o Don Quixote. Eu falei, esse aqui, ele é original, é uma adaptação diferente, porque ela coloca um Don Quixote atual, é um cara que é um empresário, ele faz toda aquela peripécia do Don Quixote tradicional, mas adaptando a nossa situação atual. Então eu acho que era uma coisa bastante comercial, mas aí cansou, entendeu? Cansou, e isso eu escuto de muita gente que mexe com isso por aí, fala a mesma coisa, chega uma hora que você enche o saco, entendeu? Você não tem mais, você nota que esse mercado, ele tem uma... O mercado da palavra, da escrita, ele entrou numa coisa de saturação, entendeu? E o cara, você penetrar, e tem o seguinte também, cara, eu lá no começo, década de 90, 90 e poucos, então, nos anos 90, eu comecei a tentar me lançar, fiz muito contato com editores. Aí o cara me vira e fala assim, ó, o teu texto é bom, gostei muito do teu texto, mas por esse motivo ele não é comercial. Então eu cheguei a ter texto aprovado até na Imago uma vez, mas eu dei um azar que o negócio teve um desabamento lá, destruiu o negócio deles. A Imago é uma tremenda editora, né? Aí passou, eles queriam uma parceria, eu não consegui, depois teve passou aquele time, os caras já não queriam mais. Então eu percebi o seguinte, eu achei que, porra, esses caras não... Porque não tem uma geração nova, seria natural que eles renovassem essa geração. Só que agora, há pouco tempo, eu vi gente falando sobre isso, especialista, né? que não houve interesse em desenvolver uma literatura nacional, porque isso aí cria um senso crítico, isso cria uma unidade nacional, entendeu? Então isso foi proposital. Eles não quiseram fazer uma renovação de autores, criar uma nova geração, porque isso, devido à globalização, uma série de mudanças que tem aí, que envolve uma questão, um monte de questões econômicas e etc., não interessava assim, desenvolver um senso crítico nacional. Achei bem interessante. Eu só fui descobrir isso agora há pouco tempo. Para mim, eu achava que era descaso mesmo, mas realmente não havia interesse. Eu notava que os caras não queriam desenvolver nada, entendeu? De criar um autor, fazer um best-seller, provocar. Eu vi que não tinha essa possibilidade. Então o mercado assim, muito estranho, sabe? Ele é muito. Ele tem essas segmentações aí que realmente é complicado. Como esse rapaz aí falou, você tem que sair para uma. Sair uma coisa própria, né? Mas ele tem que investir, cair dentro, entendeu? Por aí. Ah, sem dúvida. Ô Carlos, vamos por partes aqui, porque é muito denso, é muito complexo. Primeiro, antes de tudo. Antes de corona, esquece um pouquinho o corona, vamos conversar antes. O 2019, calma, 2019 fechou, e pro Brasil, pelo menos, foi o ano de 2019, quando fechou o balanço, ano de 2019 foi um ano positivo pro Brasil, como é que você enxerga, como é que você analisa o ano de 2019? Esquece, não precisa falar de Bolsonaro, nada, não, é lógico, você vai ter que falar, é lógico, mas eu tô dizendo assim, sem politicagem, foi bom, foi ruim, como é que você enxerga o ano do ponto de vista econômico do Brasil de 2019? Não, é muito difícil, né, cara? A situação econômica do Brasil, ela é muito complicada, né? E a gente está num processo recessivo, e vim nesse embalo recessivo que eu acredito que não ia ser superado nesse ano agora. Existe um processo já previsto, já era antes do corona, já era previsto uma recessão mundial, até por causa da desaceleração da China. E os gráficos mostram que o mundo vinha descendo nos últimos 10 anos, vem perdendo PIB. A coisa vem caindo. Crise nos Estados Unidos. Eu tenho um parente que mora, um primo que mora na Califórnia, diz que a coisa lá é bem difícil. Ele chegou, eu tive com ele aqui uns anos aí que ele teve aqui, 2014, uma coisa assim, e falou: nos Estados Unidos não existe mais classe média, palavras dele. O pessoal vive de cartão de crédito, de carro financiado, de casa que não se consegue pagar nunca, entendeu? É tudo ali uma coisa de. Se vive de aparência. Então, uma crise é uma crise do capitalismo, entendeu? Então, o Brasil não vinha bem. A gente vê, eu que trabalho dentro de órgão público, a gente depende de verba pública, você vê que não tem. Que a coisa é muito. A verba pública depende do faturamento do particular, para recolher imposto, faturamento e tal. Então, toda uma decadência. E com esse negócio do corona, ele deu um baque, o mundo parou, né, cara? Parou, a gente vai não sabe quando retoma essa atividade, e com certeza, por mais rápido que seja, nós vamos ter um tranco aí de um bom tempo aí de recuperação do que foi perdido para voltar para um eixo que já não era bom, estruturalmente bom. Então, mas pera. Antes de entrar no corona, o Carlos, segura um pouquinho, pera aí, volta lá. Essa questão da recessão... Muitas pessoas afirmam, sem politicagem, tô perguntando pra você assim, na humildade, tô perguntando pra você, sem politicagem, muitos afirmam que a recessão brasileira, a culpa, foi por causa da má administração petista. Essa informação é verdadeira ou não é bem assim? Pode falar, o que você pensa sobre isso? Não, veja bem, sim, também, o problema é o seguinte, que esse projeto brasileiro é o que se chama aí de, eu achei esse termo muito interessante, projeto petucano. Então é o PT com o PSDB, que foi o Fernando Henrique, depois a turma do PT, na verdade é o mesmo projeto, é um projeto que concentra renda, entendeu? Então a concentração de renda ela vai levando a uma esfacelamento da base do consumo, os salários vão caindo, a sociedade vai empobrecendo. Então isso tá, é o PT, mas era também o PSDB. Entra agora esse governo Bolsonaro, tem um ministro que está totalmente atrelado a esse esquema, que é um esquema forte de concentração de renda. Eles não fazem auditoria na dívida pública, eles continuam dando isenção fiscal aí de absurdas, entendeu? Então isso tudo. O eixo dessa política, ela não deixa, o país não tem como se desenvolver, porque a grande empresa ele exporta, o agronegócio exporta, o latifundiário está com as suas terras, e as mega empresas têm facilidades à vontade, aquele caso da JBS, o cara pegou bilhões aí, abriu o frigorífico lá fora, e os bancos ganham o quanto querem. Então, para o mega capital, é outro país, é outro universo, entendeu? Mas para o andar de baixo da sociedade, que é 99% e tanto, a situação vem bem mal, né, cara? Independente do... É do PT também, que eles estavam no governo, mas vinha antes mal, se tivesse outro governo também ia fazer a mesma coisa, e o projeto é um só, é Petucano, e esse aí desse atual aí, que está atrelado ao sistema financeiro, ele continua a mesma coisa, e agora tem um agravante da crise aí do corona, né? Como é que você avalia a gestão do Michel Temer? Muita gente diz que o Brasil evoluiu, cresceu com o Michel Temer. É verdade essa afirmação? Já vou te dizer uma coisa, antes de tudo, para os ouvintes, não se enganem. Michel Temer é bandido, tá provado que ele é corrupto, não tô entrando nesse ponto. Tô te perguntando assim, a administração dele, o que você considera? Ele trabalhou em cima de... O negócio era reformas, né? Ele fez a reforma, aquela PEC, chamada PEC da morte, que limita o gasto público. Isso aí é provado, que se você... 20 anos sem poder investir... De limitação do gasto público. Você não pode aumentar a despesa nos 20 anos. Isso é comprovadamente recessivo. Isso não dá resultado. Agora, está liberado os juros, né? O juro não tem limite. O banco ganha quanto quer e o governo paga quanto quer também. Mas na parte fiscal você tem um entravamento. Então não tem investimento público, isso reflete no investimento privado. E depois ele fez a reforma trabalhista, que supostamente ia criar emprego, também não criou nada, só desestabilizou a sociedade. Depois tentou a reforma da Previdência, não conseguiu, jogou para frente, agora para o Bolsonaro fazer. Mas o Temer, ele, as jogadas dele foram péssimas para a sociedade. Reforma trabalhista, essa PEC dos gastos que limita qualquer possibilidade de crescimento do país, né? Isso é fato. E ficou nisso, e ficou tentando passar a reforma da Previdência, quer dizer, um processo assim de esclarecimento da sociedade, um processo de incentivo em qualquer nível, não houve nada, entendeu? Então, péssimo, péssimo pra gente. Entendi. Das últimas gestões, teve alguma que você gostou? Sinceramente, não. Sinceramente, O governo PT foi o seguinte, ele é comprovado que ele fez menos... O problema sério que a gente tem é reforma agrária, né? Essas favelas que estão aí, aqui no Rio, então é favela direto, né? Em tudo quanto é lugar. Então isso aí é questão de reforma agrária. Não tem como ter essa aglomeração toda. O PT é comprovado que fez menos assentamento de terra que o Fernando Henrique. A questão da dívida pública, o Lula trocou a dívida externa pela dívida interna. Que foi, ele trocou 4% de juros por 19% para o banqueiro nacional. Isso foi uma drenagem de dinheiro absurda. Que foi aquela manchete que deu um barulho, um reco-reco absurdo, onde ele afirmou: a dívida externa brasileira está paga. Eu lembro disso. Está paga, mas a interna ficou monstruosa. Com juros. Aí é trocar 6 por 12, né? Não é nem 6 por meia dúzia. Aí piorou a situação. E, porra, além disso, ele deu isenção fiscais absurdas aí todo ano e não fez auditoria na dívida pública, que todo mundo sabe que tem que fazer, né? Isso foi feito no Equador, que provou isso, a dívida cai para um terço, e não taxou essa questão do que até o Ciro Gomes levantou, né, que era o lucro líquido, né, quando o empresário, o dinheiro sai da empresa e vai para a mão do pessoa física, ele não paga. É só o Brasil e a tal da Estônia que não tem essa tributação, que seria 90, 100 bilhões. Então é um governo que jogou exclusivamente para o grande capital. Esse negócio de governo popular, isso foi tudo marketing, né, cara? E a situação é o mesmo projeto, é aquela coisa de um país que trabalha com uma elite, né, cara? Trabalha para um grupo muito pequeno da sociedade. Entendo. Aí você falou que o cenário mundial econômico já desenhava que ia, 2020 já ia ser um ano difícil, independente de coronavírus. Independente do corona, né? Independente do corona. Aí eu queria te fazer aqui, se eu puder fazer aqui uma colocação aí para explicar isso, a gente está dentro de uma situação estrutural do capitalismo. Eu posso explicar um pouco isso? Por favor. Então é o seguinte, o Hernandes, vamos tentar resumir, que o assunto é meio complicado e longo, mas primeiro é o seguinte, em primeiro lugar, a gente pergunta o que é capitalismo? Será que alguém sabe responder isso assim, na ponta da língua? É um negócio complicado, porque é o seguinte, o capitalismo, veja bem, O pessoal confunde, eu digo o pessoal até os meios mais esclarecidos. Acho que capitalismo é indústria, é atividade comercial, é lucro, é tecnologia, é moeda, é sistema financeiro. Entende que esse conjunto de coisas corresponde ao capitalismo. Mas, na verdade, todos esses fatores aí, eles existem, sem exceção, desde a antiguidade remota. Então, na verdade, o capitalismo ele não se define por propriedade física, entendeu? O capitalismo não é o processo industrial, ele não é sequer nem a propriedade privada, que a propriedade privada é anterior ao capitalismo. Ele não é a propriedade dos meios de produção, entendeu? Porque na Idade Média e outros setores, em outras épocas até mais antigas, aquelas oficinas industriais, aquelas pequenas oficinas, eram de propriedade do cara que fazia. Então, o que é o capitalismo, né? O capitalismo, na verdade, ele não é nem sistema. O capitalismo é um conceito. O que é o sistema? O sistema é produção, distribuição, consumo. Concorda comigo? Isso é tradicional. Isso é o de sempre. Você produz, distribui e consome. Isso é um sistema de produção. O capitalismo é um conceito. É um conceito. Que conceito é esse? Na faculdade, você aprende isso de uma forma meio tímida, que te diz o seguinte. Quando empresários e trabalhadores são maximizadores do sistema, isso é o capitalismo. Isso é um conceito subjetivo que não diz muita coisa, porque... Não diz nada. Esse conceito não diz nada, mas ele se dá no plano subjetivo. Agora, você dizer que o capitalismo é o banco, isso é mentira, porque o banco existe desde a atividade, pô, atividade financeira. A fábrica, porra, o Império Romano fabricava, vendia, era comerciante, entendeu? Então, a atividade comercial, industrial, a circulação de riqueza propriamente, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, o capitalismo, na verdade, ele é um conceito de produção. Então, o que acontece? Se você tirar o capitalismo, você pode eliminar esse conceito que está quebrado, que ele não está funcionando mais, até pelas estatísticas que a gente tem, você bota um outro conceito. Isso muda o quê? Você muda a propriedade privada? Não. Você muda a propriedade do meio de produção, Também não. Você acaba a tecnologia? De jeito nenhum. O capitalismo não inventou tecnologia, pô. Isso é anterior. A roda é uma tecnologia. Aquelas pirâmides do Egito, a gente se lembra aí, uma alta tecnologia, isso é da antiguidade, isso é muito antes do capitalismo. Então, inclusive dizem que o capitalismo teve o mérito de desenvolver a ciência, a medicina, a tecnologia. Eu também vou discordar, cara, porque quem desenvolveu isso tudo foi a pesquisa, e pesquisa também não é obra e propriedade do capitalismo, não é royalty do capitalismo. Isso vem da antiguidade, a escola de Platão era pesquisadora, era uma escola de mais de 1000 pesquisadores. Aquilo é de 500 a.C. Então, você entende o que eu quero dizer? O capitalismo ele não é representado por fatores materiais. Ele é conceitual no campo psicológico, individual e coletivo. E se você tirar esse conceito, essa ordem material continua. Entendeu? Então, a questão aqui é você romper com o capitalismo. Agora, você coloca isso, o pessoal se assusta. Pô, mas eu vou parar de andar de carro? Eu não estou dizendo que eu vou parar com a indústria. Estou dizendo que eu vou parar com um conceito que se opera dentro do campo industrial e comercial. Dá para entender um pouco, Hernani? Tá muito complicado? Não, até aí tô entendendo, mas não é que você tá querendo dizer também de comunismo também, né? Você não tá querendo ir pro outro lado, né? Não, veja bem, aí eu vou completar aqui para ficar um pouco mais claro. Não, comunismo, eu quis dizer o seguinte, nunca existiu comunismo, né? Porque o que é o comunismo? Entre outras, é uma sociedade sem Estado. Esse negócio de Cuba, União Soviética, isso não é comunismo, entendeu? Isso foi um capitalismo de Estado, entendeu? Isso acabou no mundo também. A China é super capitalista, tem um controle do Estado, mas é mercado, entendeu? Não, não tem isso. Então, o que eu quero dizer? Esse congresso aí de Davos, tá ligado, né? Aconteceu agora em janeiro, tem todo ano. É o congresso mundial das classes dominantes, né, das grandes empresas. Teve agora, e coincidentemente foi um pouquinho antes do negócio do coronavírus, né? Coincidiu as datas aí mais ou menos próximas. Certo. Aí eu não dei bola, porque isso tem todo ano, o foco deles é negócio de ecologia, é aquele negócio meio burocrático, não diz muita coisa, não passei batido. Mas eu vi um vídeo outro dia de um cara comentando dessa questão do 5G, esse da transmissão aí de... Sim, que o pessoal tá dizendo que tá matando o povo aí. Exatamente, tá dizendo que isso tem sérias consequências no organismo. E o cara comentou em Davos, aí em Davos só se falava em inteligência artificial. Aí eu fui olhar, cara, fui pesquisar na internet e realmente tem razão, cara, o foco do negócio, ecologia é aquela coisa assim do efeito da praxe deles, né, daquela coisa do rotineiro deles, mas o foco foi inteligência artificial e tá ligado muito ao 5G. E essa história do 5G, pelo que eu também já pesquisei, ele cria o tal do computador quântico. Então, é verdade, é um supercomputador que cria assim, conexões absurdas de tecnologia. E qual é a lição que eu tiro disso, desse congresso de Davos aí, que é dos ricos, da classe dominante, etc. Eles falavam, tá, eu vi, busquei na internet, o foco foi inteligência artificial. Então, veja bem, Ana, se você foca na inteligência artificial, a primeira coisa que acontece, você vai mecanizar muito mais. Porque a mecanização já está tirando a mão de obra, né? Já há bastante tempo. E você, ao mesmo tempo, você tem que qualificar a tua mercadoria. Se você tem uma tecnologia muito maior, você tem um tênis hoje, eu já imagino uma coisa assim, você deixa de ter produto descartável, você tem um tênis que é produzido em altíssima tecnologia. Em vez de durar um ano, dois, como a gente tem, ele vai durar 10, 20. Então você vai romper com uma questão do consumo descartável, e você vai romper, porque já tem uma loja da Amazon, que eu já vi uns 2 ou 3 vídeos aí circulando, que não tem um funcionário. É tudo inteligência artificial. O cara entra, ele bota o cartão, pega o produto, não emprega ninguém. Então o que acontece? Se você aplica essa inteligência, inclusive no setor aqui burocrático aqui do Rio, no setor público, já tem lugares que estão usando automação, que eu não vi não, mas eu conheci gente que trabalhou, que substitui quase que toda a mão de obra. A máquina faz tudo, o sistema faz tudo. Então você caminha naturalmente com a redução do emprego, que robô não recebe salário, e você caminha para uma qualificação da mercadoria absurda. O que significa isso? Você vai romper com a questão da acumulação do capital. A expansão do capital ela vai praticamente estagnar. Isso significa, você usando esse conceito do capitalismo, o que é o capitalismo como conceito, você rompe com o conceito capitalista. Porque você, aquela fórmula é dinheiro, mercadoria e dinheiro. Quando chega no último dinheiro, você vende a mercadoria com lucro, e esse lucro te dá o capital. Só que esse ciclo, dentro de uma inteligência artificial, você reduz muito o comprador, porque você vai ter uma redução de empregos enorme. Não vai ter ninguém para comprar, ué. E a mercadoria, você vai comprar uma camisa que vai durar 500 anos, você vai comprar um carro que você vai comprar uma vez só. Então você já rompeu com aquele ciclo de compra descartável e acabou a acumulação de capital. Tecnicamente, o Hernani, com isso aí acaba o capitalismo. Você sabe qual a lição que eu tiro desse Davos, desse congresso aí? Qual? Que ninguém falou nada, eu não vi ninguém falar. A classe dominante, porque é o seguinte, a Idade Média, a nobreza foi tirada no tapa. Foi revoluções, Revolução Francesa e tal. Outro dia eu vi aí o Império Romano, o último imperador, e o cara foi degolado lá, foi o último cara, tiraram na guerra. Tiro, porrada e bomba. Eu entendo que a classe dominante foi a Davos e declarou, nós não queremos mais o capitalismo. Essa é a minha interpretação. Isso passou batido, a imprensa não falou, ninguém deu essa interpretação. Mas a própria classe dirigente já entende que esse sistema consumista, esse descartável, isso não tem mais para onde ir. Então, nós estamos aí diante de uma quebra de paradigma fantástica. Mas ruim. Junto com isso, esse tal de coronavírus. Você vê como é que a chave vai fechando de uma forma muito estranha. E o tal do 5G, que muda totalmente essa máquina aí, ela vai tomar uma proporção absurda. O cara vai trabalhar, a máquina vai trabalhar, entendeu? Você tem toda uma concepção de vida que, veja bem, a classe dominante dessa vez, em vez de estar sendo derrubada, não é a esquerda, não é o comunista, não é a ONG, é o próprio dono lá, o rico lá, o cara, chega e diz, eu não quero mais assim. Eu estou interpretando assim. Isso é inédito na história. A própria classe dominante, ela está por ela mesma jogando a toalha. Isso passou batido na imprensa. Ninguém está dizendo isso, Hernani, mas eu estou dizendo isso. Mas e como é que você enxerga que vão ser as perspectivas daqui para frente? O povo vai ser miséria? Não, veja bem, a gente está diante de uma quebra imensa de paradigma. O que, que eu imagino? Se você aumenta a tecnologia, se você aumenta o recurso da sociedade, ela não pode ficar pior. Só que a gente hoje imaginar essa melhora está fora do nosso campo mental. A gente não tem... É como se fosse um cara na Idade Média, no século XV. Imagina aí a internet, imagina aí a televisão. Eles não tinham capacidade para entender isso. A gente está mais ou menos nesse ponto aí. A gente está diante de um sistema que colapsou, que ele não tem mais alternativa, não tem nada a oferecer para a humanidade mais, só crise, entendeu? Eu me lembro que essa comunidade europeia, eu li um artigo uma vez naquele Le Monde, né? O cara jogou a toalha oficialmente. O cara disse, não sabíamos resolver, a mecanização a gente não sabe como é que faz, vai desempregar mesmo, problema da droga a gente não sabe, previdência a gente não sabe. Então, achamos que o mercado comum europeu ia fazer uma comunidade europeia poderosa. Isso não está acontecendo. Jogaram a toalha. Estados Unidos também tá que tá. Então você tem um colapso, porra. Isso aí, o terceiro mundo, a gente nem fala. Isso aqui, porra, é brincadeira, né? Terceiro mundo, do Equador para baixo. Então você tem um sistema que quebrou e você tem uma perspectiva. Aí eu posso te dar a perspectiva que eu vejo? Por favor. Posso falar aqui agora? Então é o seguinte, Hernando, eu vejo o seguinte. Nós temos aí, as crianças que estão chegando aí, todo mundo já notou que são figuras, são pessoas completamente diferentes. Uma criança de 2 anos, ela parece que já sabe de tudo. Uma criança de 5 anos mexe no computador. O que está sendo identificado? Até a ciência já identificou isso. Existe uma mutação genética no planeta. Então eu acredito que, porra, a criança que vai vir daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, entendeu? Me parece que é uma evolução agora muito grande no DNA, é uma coisa genética. Então vamos dizer, daqui a meio século vai ter dois fatores. Uma alta tecnologia, concorda comigo, Hernani, que a tecnologia vai crescer muito em 50 anos? Sem dúvida. Tecnologia, ciência, medicina, nós vamos estar praticamente a uma velocidade agora que nós vamos para outro planeta. Se o mundo não acabar, né? Tudo bem. Se não acabar. Mas ele continuando, você vai ter pessoas muito mais evoluídas do que nós, com certeza, eu acredito, a gente está vendo aí, são duas gerações na frente, dispondo de altíssima tecnologia. Porra, beleza, os problemas daqui a 50 anos está tudo resolvido. Mas qual é o nosso problema? Que a gente está vivendo hoje, a gente não está vivendo daqui a 50 anos, você concorda? Certo. Então, esse é o problema. A gente está num momento de mudança, mas o que vai ser feito antes da mudança para que a gente sobreviva? Essa é a grande interrogação. Então, quando você coloca esse panorama, que você identifica que o capitalismo desmarca, inclusive essa crise do corona, não sei se você vai concordar comigo, 15 dias o mundo parado, o mundo entrou em colapso. Isso desmascarou que esse sistema ele é muito frágil. Você concorda comigo, Ana? Ele demonstrou sua fragilidade enquanto sistema econômico e político? Você concorda ou está discordando da minha posição? Não, até aí, realmente, aquilo que as pessoas dizem, o capitalismo, ele tem o seu lado positivo, mas ele tem um lado muito nefasto, sem dúvida. Inclusive, esse é um ataque que sempre a militância esquerda comunista diz que o comunismo matou muito. Eles alegam isso, que o comunismo matou muito, mas que a ideia comunista matou muito, mas que o capitalismo com a miséria mata muito mais. Esse é um argumento que eles usam, inclusive. Mas eu estou me referindo assim à falta de consistência do sistema, entendeu? Porque, por exemplo, eu tive que fazer uma comparação na Idade Média. O cara plantava, comia e tal. Então, se tivesse um colapso qualquer, acho que ele se virava melhor. Sim. Eu tenho a impressão que esse sistema hoje ele é mais frágil do que talvez tenha sido até a Idade Média. Porque ninguém sabe fazer nada. Você comprou um negócio, só vende na China, entendeu? Uma máscara, não tem máscara para você botar. Só os chineses que fazem aí. Então, essa crise desse vírus, ele demonstrou, ele expôs com mais clareza a fragilidade desse sistema. O que acontece? Então a classe, veja bem, eu estou fazendo aqui um quebra-cabeça. Nós temos um meio século na frente que vai ser uma maravilha, vai estar tudo resolvido. Mas nós estamos hoje, não estamos daqui a meio século. Nós temos o colapso atual. Eu estou identificando que a classe dominante do planeta, os grandes empresários, os grandes governantes, já disseram, segundo a minha interpretação, quando ele vai à inteligência artificial como a sua maior opção, ele não quer mais esse padrão do capitalismo, porque é incompatível. Ele vai matar o consumidor, ele vai matar a mão de obra e ele vai botar produtos que o cara não vai ter necessidade de comprar mais um. E ele vai destruir o microempresário, isso é muito importante. Sim, você vai mudar completamente o padrão de tudo, entendeu? Até a alimentação, acho que vai entrar nessa onda. Daqui a pouco o cara toma uma pílula e está alimentado, entendeu? Não precisa de mais de restaurante, de coisa. Eu estou imaginando já um pouco mais para frente. Só que, como eu te falei, a classe dominante está assumindo esse papel de uma forma que eu acho que é inédita na história do mundo. Então, o que acontece? Você, então, está no mato sem cachorro. Você tem uma mudança para 50 anos e um sistema que está verdadeiramente quebrado. A gente está complicado isso aí. Essa crise do corona vai passar, uma epidemia, recupera, daqui a pouco vai perder tempo com isso aí. Mas a coisa eu estou falando estruturalmente. Inclusive, essa crise, como eu te falei, ela mostrou que essa estrutura ela é fraca, pô. Como é que em 15 dias o mundo parado entra tudo em colapso, pô? Isso aí, o sistema não tem uma estrutura forte. Se tivesse estrutura, fica um ano parado aí que a gente banca, não tem problema. Certo. Entendeu? Você vê que é fraco, o sistema é fraco. Então o que acontece? Nós temos que partir para uma quebra de paradigma total. Aí que eu entro no ponto que eu estava pensando isso antes dessa crise. Eu gravei um vídeo lá no meu canal que eu falo exatamente, eu fiz um vídeo assim espontâneo. Eu falei, cara, eu falei assim, olha, eu vou fazer um vídeo aqui sem roteiro, sem teoria, sem coisa nenhuma. Eu falei, eu não estou entendendo usei mais ou menos essas palavras, não estou entendendo mais nada. Eu expliquei isso tudo, falei que é o seguinte, daqui a 50 anos, nosso problema vai estar resolvido. Tecnologia, gente mais avançada, uma genética, um DNA muito mais avançado, vai ser uma época de ouro aí daqui para frente, dessa época para frente. Mas como é que nós vamos sobreviver nesses 50 anos que vem pela frente? Sem alternativa, de um sistema que só muda lá na frente e um daqui que já não aguenta mais. Isso eu falei um pouco antes de estourar essa crise nossa aqui. Parece que eu estava adivinhando, entendeu? Mas não é adivinhar, você está vendo a coisa, está percebendo, está inteirado na coisa, está tendo insights, percepções, né? Eu falei, o negócio está complicado, cara. Então, é isso aí. A gente não sabe o que fazer, mas esses paradigmas, eu acho que eles vão se revelar daqui para frente. De como é que você produz um sistema econômico, como é que você faz um sistema político. Eu vou fazer uma entradinha rápida também aqui, se permitir. Eu vou citar aqui a filosofia um pouquinho. Sim. Isso é rápido, só para explicar. Eu li, quando eu tinha meus 19 anos, eu li o Michel Foucault, um livro que me prestaram, era Microfísica do Poder. E fez uma análise, aquilo me impressionou bastante, aquele livro, porque ele fez uma analogia, como é que se dava o poder, né? Você tem lá um coronel, um comandante militar, ele dá uma ordem para 1.000 soldados. E os caras cumprem aquilo cegamente. Mas como é que pode? Isso, se os 1.000 soldados podem detonar aquele cara que é um só. Como é que um consegue ter poder sobre 1.000? Isso, o sistema todo funciona assim. O dono de uma empresa, ele manda, todo mundo obedece. Então o Foucault, ele chega na conclusão, tecnicamente, de que o sistema de poder, o sistema social, ele se dá num plano subjetivo, num plano mental coletivo, que é, que se palavras dele, inclusive inconsciente. Então é exatamente o ponto que eu estou querendo chegar. O próprio sistema econômico, ele se dá a sua ação prática em cima da ordem material, que é o maquinário, que é a produção e tal, esse conceito que a gente hoje tem como capitalismo, ele se dá num plano de mental coletivo, até de uma, quer dizer, uma coisa complexa, muito complexa, né? Isso está num campo inconsciente coletivo. Então o que nós vamos ter daqui para frente é que é a única saída, é que começa a se ter uma quebra de paradigmas um atrás do outro. Porra, mas isso aí a gente vai ter que mudar muita coisa. Não dá tempo. Tudo bem, vamos dar um stop aqui. Aí eu vou colocar aqui uma coisa mais prática. A China comprou agora se associou à Rede Bandeirantes. Eu vi. Inclusive quem intermediou foi o Dória, viu? Inclusive... Foi o Dória? Mas eu vou falar uma coisa aqui, mas capacete de alumínio. Loucura que eu vou falar aqui, mas eu tenho visto... da Bandeirantes, muito elogiando o Dória tá salvando São Paulo, não sei o que, olha lá, cara, muito estranho esse negócio. Bom, eu prefiro não opinar. Porque no meu tempo, no meu tempo, desde que eu me entendo por gente, quem via toda a comunicação era a Associated Press, que era um órgão americano, que ela filtrava tudo, 90% do que via de informação, e a imprensa só divulgava o que eles aprovavam. Então você entrar chinês agora aí, a coisa está mudando, né, Hernandes? Você concorda comigo? Isso aí é fato extraordinário. O meio de comunicação na mão de uma rede que não é americana. Então você vê que está ali, os especialistas estão levantando que a China, tomando uma preponderância, ela vai influenciar no mundo assim, para uma coisa que haja, vamos dizer assim, uma presença maior do Estado, conforme eles têm lá. Não comunismo, não. Estou falando numa ação estatal mais forte. Sim. Isso vai... iria propiciar um desenvolvimento maior. Isso é uma tese que os caras estão levantando por aí. Mas aí eu caio no mesmo problema. Você, para fazer uma mudança de ordem dessa, inclusive esses caras mesmo admitem que teria uma guerra ideológica muito grande com os Estados Unidos. Até você chegar a uma conclusão disso, até eles conseguirem interferir e supostamente apresentar uma coisa melhor, isso levaria, porra, décadas. Porra. A gente vai cair no mesmo problema. A gente tem um sistema colapsado, não sabe o que fazer e não tem tempo para mudar isso. Porque a mudança é só daqui a meio século. Certo. Então, onde é que eu encaixo aqui o meu modesto pensamento aqui? Eu escrevi um livro aí tem alguns anos, eu não me lembro nem quanto, sei lá, 7, 8, um pouco mais, sei lá, que é o seguinte, o título é Espaço e Tempo. Então, eu parti da seguinte princípio, eu vou resumir aqui, que o negócio é um pouquinho também complicado. A tecnologia no nosso mundo, ela tem o quê, Hernandes? Você calcula um século e pouco, é o que a gente pode chamar mesmo de tecnologia para valer, depois da charrete, é mais ou menos isso. É isso mesmo. Um pouco mais de 100 anos. Então, a gente vive hoje num mundo aqui em que a gente fala muito da velocidade, né? Seria a era da rapidez, você pega hoje um avião, você está no outro lado do mundo, você pega um e-mail, um instante, segundos, você se comunica com a pessoa... com qualquer um. Então nós temos a era da velocidade. Eu comecei a ter desenvolver uma ideia de que esses fatores de tecnologia em cima de transporte, em cima da comunicação, não tem a ver com velocidade. O que eu cheguei à conclusão é que esse nosso sistema atual, que envolve o capitalismo, que envolve, enfim, a nossa civilização atual, ela mexe muito bem com o espaço físico. Ela promoveu uma reestruturação no espaço físico, mas ela não mexeu no campo velocidade. E eu... Isso é parte de muita observação. Tem coisas lá onde eu trabalho, tem projetos que estão lá desde 2004. A coisa não anda, cara. Não chega ao final. É tudo muito lento. Então, mas aí vamos dizer que nós estamos falando aqui no Skype, certo? Você me escuta aqui, você está aí, eu estou aqui. Sim. Mas se eu estou aqui no Rio de Janeiro, como é que você está me escutando aí no longe? Afinal, estou aqui ou estou aí? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos mais um campo espacial tridimensional. Nós temos um campo multidimensional. Porque se entrar um cara aqui, né, que tem a conexão com a gente aqui na Europa, a gente vai ver ele aqui, eu vou ver ele aqui, você vai ver ele aí. Então, o cara está na Europa ou está aqui? Ele está lá, está aqui, está aí. Então, nós temos um campo multidimensional. A coisa mudou. Então, essa tecnologia dentro do meio de transporte de comunicação, ela teve a propriedade, a capacidade de reestruturar o espaço físico. Veja bem, isso é muito assim, muito subjetivo. Quando eu pego um avião e vou para Nova York, entendeu? É mais rápido do que ir de caravela. Eu acho que não é mais rápido. Eu acho que a distância ela foi encurtada, na verdade. Entendeu? Porque aí eu desço na física quântica para fundamentar isso que eu estou dizendo e que eu já estudei. Eu vou tentar abreviar aqui para não ficar muito longo, né? Pode deixar. A física newtoniana ela é determinística. Você joga um papel, uma caneta no chão, sabe que ela vai cair. A física quântica não. Espaço e tempo, para a física subatômica, eles comprovam que o tempo e o espaço são independentes. Se você vê a velocidade de uma partícula, você não sabe a posição. Mais ou menos isso, a grosso modo. Se você sabe a posição, você não sabe que velocidade elas têm. Portanto, são variáveis independentes. Então, no nosso meio físico, o que eu acho que aconteceu é que se mexeu, devido à tecnologia, muito no espaço físico, mas isso não atingiu o campo velocidade. Então, qual é a chave da crise contemporânea, que inclui problema econômico, problema político, psicológico, social, tudo junto? É a dissociação, é a distensão entre uma capacidade de mexer no espaço e de não alterar o tempo. Só que devido à nossa crise, esse choque de paradigma, toda essa evidência aqui, uma coisa inacreditável, segundo meu entendimento, que uma classe dominante do mundo capitalista declara que não quer mais esse sistema. Nas entrelinhas, fala de forma meio ali, subjetiva, mas é isso, na verdade é isso. Então, eu acho que daqui para frente, essa tem a ver até com esse 5G, tem a ver com a tecnologia que está chegando, já está se falando em 6G, em 7G, a sociedade vai aprender a mexer com velocidade, coisa que a gente não conhece. Então, eu acho que esse espaço, daqui para frente, em termos globais, que a gente está inserido, a gente está todo conectado com esse mundo global, a gente vai começar a ver transformações nesse campo. Nós vamos ter uma quebra de paradigma agora por uma questão mesmo de necessidade. Não tem saída. Se não mexer no campo velocidade, então são mudanças rápidas e de que forma, eu não sei. Quando a gente cai num campo desse, quando cai num momento desse, quando a gente fica cara a cara com uma situação dessa, é muito mais interrogação do que resposta. Eu posso criar um mapa, como eu criei. Eu estou identificando o que é o nosso sistema, como é que ele está colapsado, quais são as evidências e qual a perspectiva de futuro. Nisso você tem uma brecha aí, você tem um fosso de meio século. Nessa nossa batida, isso não tem saída para continuar. Então, só com uma quebra de paradigma brutal e até inacreditável que a gente pode estar passando aí agora. Mas quando você fala alterar a velocidade, você quer dizer o quê? Aí é que tá, entendeu? Aí é que tá. Você tem em termos mais práticos, no nosso entendimento, você tem uma solução para uma coisa que levaria 10, 20 anos, você sacar, de repente, uma alteração ali que te dá uma solução que você não sabe de onde sai, quando é nesse nível, entendeu? A gente entrar numa dimensão agora. Por exemplo, eu vou tentar fazer uma associação rápida aqui. Eu tenho um amigo aqui, um exemplo que dá, acho que dá para chegar um pouquinho aí. Tem um amigo aqui que é advogado. Ele tem um outro advogado amigo dele que tem um cliente e o cara teve um mandado de prisão contra o cara há muitos anos atrás. Só que aquele mandado foi revogado lá atrás. Só que agora você tem uma coisa chamada Banco Nacional de Mandado de Prisão. Ele fica lá registrado num sistema de informática. A polícia do Brasil inteiro tem acesso àquilo. Então, o que acontece? Não deram baixa no sistema. Então, o cara está andando aqui na orla do Rio de Janeiro e vem um reconhecimento facial feito por radar. Eu não sei se é a Secretaria de Segurança, não sei se foi delegacia, uma coisa que eu não sabia nem que existia. E pegaram o cara andando na orla e aquela imagem dele, pelo radar, foi conectada com o banco de registro da polícia que tinha a imagem do cara lá. E aquilo fez o link, saiu tipo um laudo dizendo que aquele cara era aquele que tinha o mandado de prisão e o cara foi preso. Aí o mandado estava errado, tal, revogaram, tiraram o cara. Você está entendendo o absurdo que é essa tecnologia? Sim, sim. Parece coisa de filme. É uma coisa de filme, cara. Então nós estamos partindo de uma coisa nesse nível, entendeu? E você tem aí um acordo, você tem um desmascaramento desse sistema de forma. Porque, cara, esse tal de coronavírus, ele mostrou que esse sistema... Cara, esse sistema é uma merda. Como é que em 15 dias o mundo fica de perna? Eu quero comprar uma máscara aqui para mim? Não tem, porque só o chinês é que faz. Então, que porra de sistema é esse? Que modernidade é essa? Que poder é esse dessa nossa geração, dessa nossa sociedade que é tão poderosa, que tem isso, tem aquilo? Isso desmascarou um sistema frágil. E, ao mesmo tempo, você tem um conhecimento acumulado que ele não é aplicado nessa forma. Então, nós vamos ter que mexer em subjetividades aí muito grandes nessa tecnologia e partir para paradigmas que a gente não alcança no momento. Agora, isso é um espaço que levava séculos, agora a gente vai ver isso acontecer, tem que acontecer rápido. Como exatamente, eu não sei. Eu sei que as coisas... Essa tecnologia que eu te falei, isso me parece que é a ponta da história do reconhecimento facial, isso me parece que é uma ponta de iceberg. Isso vem coisa aí, muito mais coisa por aí, entendeu? Como é que você admite uma sociedade que o cara não vai ter emprego e ao mesmo tempo não morrer de fome? Isso é uma quebra de paradigma. Tá, mas vai ter que acontecer, mas, como, eu não sei. Volta agora um pouco aqui, volta. É, questão do... Aí, beleza, aí o ano começou. Aí surge o imprevisto do coronavírus. Primeiro, antes de tudo, colocando o capacete de alumínio aqui, entrando na conspiração. Muitos estão afirmando e repetindo que o coronavírus ele não foi acidental, que ele foi intencional, que alguém soltou de propósito para fins financeiros. Sim. Como é que você enxerga essa questão? Você acha que pode ter sido uma coisa arquitetada ou você descarta essa hipótese? Eu acho o seguinte, tem duas teorias aí fortes. Uma que dizem que foi o próprio chinês que fez numa dele quebrar, porque ele está brigando com os Estados Unidos para passar o primeiro lugar. Quebrar o mundo, ele conteve, lá está contendo a epidemia dele, o mundo saiu. Como foi os Estados Unidos na Segunda Guerra? A Europa quebrou, os Estados Unidos cresceu. Não teve guerra lá, ele estruturado começou a vender para a Europa toda e foi embora. E para o Japão. Exato, exato. Então foi seria uma teoria seria essa, que a China provocou. Eu acho, é uma possibilidade, mas provar isso eu acho muito difícil, até porque os Estados Unidos ele tem recursos geralmente para antecipar tudo, né? Então é um negócio complicado. E outros dizem que o próprio americano, tem gente falando aí, que teve uma Olimpíadas nessa cidade aí que teve o surto de Marrom, essa cidade da China, e teve 300 militares americanos numa Olimpíada, e lá eles soltaram esse vírus, criaram o vírus ali para explodir ali na China, eles sabiam que ia tomar conta do mundo, e com isso eles evacuaram a nossa atmosfera aqui, todo mundo em casa, para eles fazerem a sintonia e essa arrumação do 5G, porque o 5G parece que estava dando, ele ligava o troço, matava um monte de bicho, era uma coisa insuportável. Então eles precisaram dessa evacuação para sintonizar o radar lá, a emissão de energética, não sei o que, que é um troço nocivo. São duas teorias. Eu acho difícil provar uma coisa ou outra, eu acho que só o tempo talvez possa dizer isso aí, entendeu? E que tenha sido também até uma coisa espontânea. Também é outra possibilidade, não descarto, sei lá, a natureza está dando tanto pipoco aí. Hoje teve um monte de... O mar, você viu que o mar invadiu aqui no Rio, no Leblon, invadiu na Barra da Tijuca, Florianópolis invadiu também, está tendo um monte de alterações climáticas aí. Sim. Tudo é possível, mas eu acho que o mais importante nessa história do vírus é, como eu te falei, é expor, né, de uma forma mais gritante um sistema que tem tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta universidade, tanta história, e porra, com essa fragilidade. É um sistema extremamente frágil. Quer dizer, ele talvez seja mais frágil até do que sistemas anteriores, como eu te falei. De repente a Idade Média teria, tem muito menos recurso, mas teria mais consistência para segurar uma coisa dessa. O cara plantava lá e comia, botava a roupa dele, tava resolvido o problema, entendeu? Hoje eu quero comprar uma máscara aqui, só tem que ir na China para comprar. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Sim. Então eu queria outra colocação aqui, que eu acho que ilustra aqui, que eu botei isso no livro, porque é o seguinte. Nós tivemos aí a transição da Idade Média para a era... bom, enfim, para esse mundo contemporâneo aí, do capitalismo, saiu daquela nobreza feudal. Então o período de transição é considerado 1721, que começou o movimento iluminista, foi a base dessa Revolução Francesa, e 1789, mais ou menos 70 anos, aí você quebrou toda a estrutura social, quebrou o Conselho de Nobres, enfim, tocou todo o arcabouço medieval e montou um sistema executivo, legislativo, judiciário, todo o aparato do Estado moderno para atender o capitalismo. Mais ou menos 70 anos. Claro que teve as prévias anteriores, mas basicamente, em termos históricos, mais ou menos a grosso modo foi isso. Aí você pega a nossa Guerra Mundial, 45. Você tem todo esse processo para cá, que dá mais do que 70 anos. O mundo precisa de mudança, o mundo precisa de adaptação, e, na verdade, o sistema político, esse que foi montado depois da guerra, com essa geopolítica mundial, ele, na verdade, esse sistema econômico, da forma que ele está, na verdade, ele fortaleceu a sua frente. E o mundo não mudou. Então, eu faço a analogia de que hoje, a nossa velocidade em termos de história, ela foi mais lenta, teve menos capacidade de transformação social, dentro das necessidades e mudança histórica, do que foi há dois séculos atrás. Você entende que eu quero chegar? Que a gente não tem, na verdade, velocidade. Isso é uma ilusão que a gente foi envolvido, uma matrix que a gente foi envolvido. A gente vive no mundo da velocidade quando, na verdade, nós estamos regredindo em capacidade de velocidade. Por quê? Eu acho, e já vi gente falando sobre isso, que a nossa classe dominante, ela em termos relativos, é a mais poderosa da história. Ela é muito difícil de ser combatida. Só que agora ela jogou a toalha, né? Jogou mais ou menos. Tá porque ela Não, jogou mais ou menos, porque ela vai ficar por cima no final. Não, mas aí que tá, o Hernani. Porque você mudar o sistema não implica... O capitalismo não é propriedade privada, nem é propriedade dos meios de produção. Você pode manter o mesmo proprietário, ele proprietário das fábricas, das máquinas, de tudo que tiver direito, só que aplicar o sistema econômico de uma forma inteiramente diferente dessa ordem concentradora, dessa exploração que a gente vive. Você está entendendo? A coisa é um pouco sutil. Isso não quer dizer que o cara tem que... A propriedade privada, a propriedade das máquinas, do meio de produção... Isso é uma coisa, é um direito adquirido, cara. Isso é um direito legal. Você não pode, se você quer ordenar a sociedade, você não pode romper com a ordem legal. Senão vai virar bagunça. Você quer justamente organizar, pô. Esse microfone que a gente está falando aqui é nosso. O teu é você comprou, o meu eu comprei. Eu não posso chegar o cara me tirar. O que vai mudar nisso aí não é a propriedade do meio de produção, e sim a forma que o capitalista vai encarar a produção. Isso baseado em novos paradigmas e principalmente em muito mais tecnologia. Ô Carlos, tem uma questão que eu já ouvi algumas pessoas dizerem, eu acho muito uma visão muito realista, porque, veja bem, essa ânsia por tecnologia, esse desespero por tecnologia, será que isso não é... Isso é algo que beira realmente o doentio, explico por quê. Por exemplo, esse desespero pelo 5G. O 5G é uma tecnologia... É perigosa, isso não é, isso que eu vou dizer agora não é teoria de conspiração. Fizeram um experimento, ligaram o 5G, morreu um monte de pássaros. Isso aí podem pesquisar. Morreu. Então, não, pode falar. Acho que até câncer ele pode propagar o câncer. Então, só que é o seguinte: isso eu ouvi várias pessoas falando pra mim, eu acho verdade. Porque eu sou um cara, eu sou caipira, sabe? E eu sou muito simples, mas. É verdade uma coisa. Veja bem, o Carlos, eu queria que você fizesse uma perspectiva, eu queria que você falasse o que você pensa sobre o seguinte. Esse desespero pela tecnologia não é algo doentio, porque experimento 5G, que não sei o quê. Mas o 4G, por exemplo, ele funciona maravilhoso. Você consegue assistir vídeo, você consegue fazer videoconferência, você consegue fazer ligação. Ele funciona muito bem. Falo porque eu experimentei, eu coloquei no meu celular pra ver, porque eu não acreditava que funcionava bem. Ele funciona perfeito. Então, será que esse desespero pela tecnologia... Outra coisa que você falou muito bem no programa. Esse desespero por automatizar tudo. Mas será que precisa disso? Porque se tiver isso, o ouvinte que estiver escutando, Na hora que automatizar tudo, você vai ficar fora da jogada, ouvinte. Não se iluda, ah, o mundo vai ficar bom. Não, mas você... É o que o Carlos falou, eu concordo. É, pode ser que daqui 50 anos tenha paz, mas como é que você vai viver até lá, cara? Porque automatizando tudo, ô Carlos, a gente sai fora da jogada. Acabou. Então, esse desespero por tecnologia, você não vê algo como algo doentio, ou até mesmo, entrando num lado mais conspiracionista, você não vê algo como... Você não vê como algo nefasto pra realmente destruir a vida humana? Como é que você enxerga isso? Não, é o seguinte, você está colocando, está bastante coerente. Isso aí, e tudo isso aí a gente tem que realmente colocar. E levanta essas suspeitas e dúvidas mesmo. Mas é o seguinte, a evolução, ela se dá através da ordem material também. Então, para que você tenha um salto de civilização, a gente quer sair de uma civilização que é mais ou menos desenvolvida, e é mais do que foi em épocas antigas, porque antigamente o cara andava de charrete, a gente foi evoluindo, foi aumentando a base. Então, agora você tem que, para ultrapassar essas contradições que a gente tem, que são muitas, um dos fatores é a tecnologia. E me parece que essa tecnologia... Claro que tem... isso é uma coisa nova. Então as pessoas estão neurotizadas. O cara toda hora olhando o celular. Mas isso é uma coisa, vamos dizer assim, do psicológico momentâneo. Isso são coisas que vão sendo superadas. Entendeu? O ser humano vai ganhando experiência e maturidade nessa área. Ele vai ter outra... Inclusive, como eu te falei, a criança que está chegando, ela já sabe, entende mais disso do que o adulto. Estão mais preparadas para isso. Então... O que acontece? Para a gente chegar numa civilização que possa dar tanta resposta e montar um negócio realmente mais evoluído, é necessário bastante mais tecnologia. E essa tal de 5G, que negócio? Tudo isso vai ter que ser adaptado. Se o troço faz mal, vai ter que se criar uma tecnologia que não faça mal. E o que acontece? Essa 5G, ela cria o tal do computador quântico, que é o que estão falando aí. Então eu já estou vendo que é uma coisa, por exemplo, essa automação que eu falei aqui no Rio de Janeiro, que tem um colega que botaram no setor dele, ele ficou bobo que a máquina faz tudo. Então o setor burocrático é substituído por um sistema. Essa 5G, pelo que a gente está entendendo, ela vai fazer muito mais. Então aquilo que eu estou dizendo, cara, a gente vai partir para outros parâmetros. Entendeu? Ah, mas eu não vou trabalhar, o operário não vai trabalhar na fábrica, de repente, ótimo que ele não vai trabalhar, não vai ficar naquela escravidão. E como é que ele vai viver? É isso que eu estou tendo que colocar. São quebras de paradigmas que a gente não está entendendo ainda. E a gente vai ter muito pouco tempo para adaptar isso. Então, esses tempos que nós estamos vivendo que são de muita, muita surpresa, entendeu? E eu acho que cai muito nessa questão dessa dicotomia espaço e tempo, velocidade e espaço físico. A gente começa agora a trabalhar... Daqui para frente, a gente não sabe dizer de que forma, objetivamente, materialmente, isso se dá. Mas operar num campo de velocidade, de transformação e de acoplar essa tecnologia para jogar uma sociedade, porra, muito mais na frente. E essa tecnologia é fundamental, cara. Pra gente, qualquer estudo aí de sociologia sabe que quando criaram a máquina, a tipografia, lá na 1400 e tantos, mudou o mundo. Aquela máquina gerou a imprensa ali, a coisa escrita, e foi fizeram a revolução, veio a evolução da religião, veio o renascimento, foi mudando tudo. E por aí vai, a tecnologia ela é um fator de mudança, de transformação. O problema é que a gente não sabe lidar com uma outra coisa diferente disso. Né? Mas isso, exatamente, o cara na Idade Média, ele não sabia lidar com uma sociedade do século XX, aqui em São Paulo, aqui em Nova York, o cara não ia entender nada, a gente está mais ou menos assim. A gente está diante de uma quebra de paradigma imensa, que a gente não sabe como vai se dar, mas ela tem que se dar num espaço de tempo curto. E você tem uma, como eu falei, essa coisa de Davos, que os caras falam em inteligência artificial, que eles querem isso. Cara, eles vão matar o consumidor deles, eles vão vender para quem? Então você vê o salto que tem isso aí, você vê a quebra imensa de paradigma. O próprio cara que quer vender, ele não está preocupado em quem vai comprar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Como é que, não vai ter como girar a economia, ué. Sim, mas isso partiu deles, cara. Eles estão pedindo a inteligência artificial. Eles querem... Pô, tem 20 anos atrás, mais de 20, eu tenho um menino aqui que eu conhecia, tinha um amigo dele que trabalhava numa firma alemã aqui em Caxias. O cara foi pra rua porque um setor com 80 funcionários foi trocado por uma máquina. Era um cara só operando. Imagina isso há 20 e tantos anos atrás. Você imagina o que não vem pela frente. Então a sociedade vai ter que arrumar isso, cara. Como? A gente não sabe. Mas tem que ser a curto... Você vê o momento que a gente tá, cara. Ver o momento que a gente está passando. É um negócio complexo, é uma coisa complicada. Isso remete a uma mudança psicológica, uma mudança de pensamento, uma mudança cultural que é absurda, cara. É o que se chama de salto quântico. Né? É um pulo aí que a gente não sabe que tem que ter. E está se configurando, falência, colapso. Esse sistema que está aí está mostrando que, porra, é um sistema mambembe, fraquíssimo, e você está diante de uma alta tecnologia despontando e uma classe dirigente que já declarou, no meu entendimento, que quer mudar e quer sair desse esquema. A questão do coronavírus com essa parada, quais vão ser os impactos, primeiro a nível de Brasil e depois nível mundial? Mas bem certeiro sobre isso. O que você acha? Recessão, cara, porque é o seguinte, você desarticulou a produção. Por exemplo, tem um exemplo simples. Tem uma academia perto da minha casa aqui, deve ter uns 80, 100 funcionários, entre professores, atendentes e tal, mais de 100. Mandou todo mundo embora. Pro cara, só nesse exemplo, esse cara reabrir essa academia, para ele recontratar todo mundo, pro público voltar. Olha o tempo que isso vai levar, olha o prejuízo. Então, são meses aí de reconstrução, quer dizer, de uma recessão, em cima de uma recessão que já existia. Então, é um quadro recessivo que vai ter que ser reconstruído, cara. Aí prossegue a recessão num parâmetro mais difícil, num cenário mais difícil, tanto a nível nacional como mundial, cara. Agora, eu não acredito num colapso total. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que é uma dificuldade, certo? Vai ter que se remontar as coisas mais ou menos devagar e mais ou menos rápido, a nível disso que está aí agora, dessa paradeira aí. E a coisa volta a funcionar talvez começo do ano que vem, né? Então, mas esse ano vai ser perdido. Eu acho que já foi pro espaço, cara. Estamos em abril. Até acabar essa epidemia e poder voltar tudo como era antes. Aí você tem que retomar aquilo que foi fechado. Em cima de prejuízo, em cima de incerteza do próprio empresário que está retomando. O cara, em vez de empregar 100, ele vai empregar só 50. Olha a confusão aí. Então, um cenário bastante difícil, mas eu acho que isso está no reflexo daquilo que eu tô dizendo. É um sistema econômico muito frágil. Ele não aguenta 15 minutos de um vírus. 15 dias de um vírus. Ele é muito fraco, cara. Nós estamos no século XXI, indo para o meio do século XXI, ainda está nisso. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso aí, tem que ter mudança. Esses parâmetros de mudança, até porque os próprios ricos lá do negócio do conclave lá de Davos, eles próprios têm que admitir que tem que mudar. Ô, Carlos, muitos afirmam que, inclusive quando eu estava na Federal relativa à administração, os professores afirmavam isso com muita propriedade, que o conceito de trabalho, ele vai mudar. E que esse conceito que a gente tem hoje, CLT e tal, ele está com os dias contados. O que seria a nova perspectiva da economia, do emprego? Ele vai realmente acabar? Como é que vai ser isso? Bom, aí a questão é a seguinte, a gente está numa ordem neoliberal, né? Então, o que é o neoliberal? O Estado ficar longe, ele ter o mínimo de legislação, o mínimo de interferência. Isso é complicado, né? Porque você tira o direito à resistência do trabalhador, você joga ao sabor do mercado, né? E o mercado, ele só trabalha numa direção que é o oligopólio. O mercado, ele não gera livre concorrência, isso é falso. Porque você joga no mercado, você tem 5 operadores de telefone, você tem meia dúzia de operadores de televisão. E eles formam um cartel deles e não deixam ninguém entrar. Cartel, sistema de oligopólio, monopólio e cartel. Aí você fica na mão deles. Que é o que eles falam, que é amigo do rei. Quem faz sociedade com o Estado bloqueia a entrada dos outros. Não, não. É o contrário. O Estado, se o Estado tivesse a sua função realmente social que ele tem que ter, ele entra regulamentando esse mercado. Nós vamos ter o livre mercado, sim, mas não pode ser na mão só de 5. Pô, eu me lembro que aquele Joamir Betting, aquele cara do cinema dele, que morreu, né? Que sim, era jornalista. Sim, sim, sim. Quando teve o negócio da privatização do telefone, que era tudo particular, né? Era tudo do governo, aquela Telesp, São Paulo da Telesp, ele falou, vão vir 600 operadores de telefone. Tô esperando até hoje, só tem 5. E se tivesse 50, já tava bom, porque era concorrência. Só que o nosso mercado livre, ele opera sempre em cima de cartel, entendeu? Para ter concorrência, o Estado tem que meter a mão e regulamentar o mercado. O Estado tem que interferir para que haja concorrência para valer. Agora, deixando o cara operar, né? Com preço, com lei oferta e procura, mas com o Estado botando a mão em alguma coisa, entendeu? Porque senão nós vamos ter sempre um sistema de cartel. O que é complicado, porque a gente vai brigar com eles e não tem para onde correr, né? Se você não ficar na mão daquele cara, você não tem para onde... Não tem outra opção, não. Cara, não tem monopólio. E quando, tem alguma interferência no nosso favor, é o quê? É a defesa do consumidor, é o juizado especial, é o poder judiciário, é agências reguladoras, tudo isso é Estado. Entendeu? Então não tem jeito. Se não tivesse esse Estado aí para se meter, cara, eles iam cortar nosso telefone e a gente ia reclamar para quem? Mas ainda voltando sobre o conceito do trabalho que estava explicando, eu te interrompi. É, então, dizem que o conceito do trabalho vai ser alterado e não vai existir mais. Como é que é isso? E o que, qual que é a perspectiva do trabalho nesse novo? Essa questão do neoliberal, ele vai contra qualquer tipo de regulamentação do governo. Então a lei trabalhista para eles não existe. Nós estamos no foco neoliberal, entendeu? Nesse momento agora é uma coisa mais ou menos global, né? Aqui, ocidental, né? Vem aqui Europa, Estados Unidos, aqui na nossa periferia aqui embaixo. Então eles não querem interferência. Então você já queimou aqui quase 100 artigos da CLT. Isso é um aspecto. Agora tem essa entrada da China, agora que dizem que pode vir a influenciar com outra perspectiva. Já se estabelece aí uma guerra ideológica e uma guerra de perspectiva, né? De mercado de trabalho e tal. Mas por outro lado, você tem uma outra questão que passa por cima disso, vai além disso, que é essa questão do avanço tecnológico. De praticamente a eliminação do posto de trabalho. Aí se está um robô lá, o robô não precisa de CLT, ele não precisa de coisa nenhuma, e está caminhando para isso. E tem, outro dia eu vi uma reportagem aí que a WhatsApp, ela tem no mundo inteiro, ela tem só 50 engenheiros. Isso quer dizer o quê? Que esse ramo de tecnologia ele gera muito pouco emprego. Então não adianta dizer que a tecnologia ela vai substituir os empregos, porque não vai. Você caminha obrigatoriamente pela estrutura de tecnologia e de sociedade, por uma ordem de pouquíssimo emprego. Puta, eu concordo plenamente, cara. Ô, Carlos, deixa eu contar um negócio rapidinho pra você. Puta, cara, você falou um negócio agora genial. Deixa eu te falar, ô Carlos, quando eu fiz técnica em eletrônica, tinha um professor, professor, não sei se você já viu, professor, ele é muito, os professores são muito utópicos, eles acreditam tem muito professor que acredita num mundo que não existe, como ele não conheceu o mundo real, ele só conhece o mundo acadêmico ele esconde a realidade do mundo, então ele vive naquela utopia, você acredita, olha a idiotice que esse cara falou, ô Carlos, eu queria até pedir pra você fazer um comentário e complementando o que você ia falar, que eu te interrompi, desculpa, mas é porque é importante, olha a idiotice que esse professor falou, cara, falou o seguinte... Porque tava, na época tava trocando os cobradores de ônibus pela aquela maquininha que você passa o cartão e tava mandando o cobrador embora. Você acredita que o professor, olha que idiota, que imbecil, pegou e falou assim na sala de aula: esses cobradores têm que se fuder mesmo. Não falo com essa palavra, mas infelizmente eles procuraram isso mesmo. Esse é problema deles, porque eles não procuraram estudar e não procuraram se aprimorar. Por quê? Se eles fossem inteligentes, eles iam se aprimorar, iam virar técnicos em eletrônica para fazer a manutenção dessas máquinas de ônibus. Ô idiota, para arrumar as máquinas de ônibus precisa de um técnico, dois exatamente. Técnicos. E o idiota tá achando que os cobradores tudo ia virar técnico. Cala a boca, olha que cara idiota, que cabeça imbecil. Não tem realocação de mão de obra. Como eu falei, o WhatsApp, esse gigante que tem no mundo inteiro, só emprega 50 engenheiros, cara. Quer dizer, esse ramo aí, ele emprega pouca gente e não substitui a massa que vai para a rua, não. Não tem jeito, cara. Isso a gente, eu te falei, a gente vai ter que estar numa quebra de paradigma. Essa ciência vai avançar, o sistema tá em colapso, você tem que criar um outro, e esse outro aí é de formas que a gente não sabe ainda como mexer. Por isso é que eu acho que essa questão de tempo, a gente vai entrar numa outra dimensão de tempo, de velocidade em função de adequar isso tudo, entendeu? Aí é uma questão de parâmetro histórico, né? Você vê o seguinte, que o que é curioso na natureza, a natureza responde. Você vê que as classes dominantes, em qualquer época da história, elas não conseguem se manter no poder. Quando passa o tempo delas, elas vão embora. Porque, em tese, se você tem uma nobreza feudal, que tem um exército, tem não sei o quê, eles vão parar tudo, né? Então, estaria até hoje na Idade Média. Estaria até hoje no Império Romano. Aqueles caras com poder, com exército, com espada, com não sei o quê, mas a história, a natureza vai atropelando isso tudo. A natureza tem a sua mecânica, a sua inteligência, e ela vai criando soluções, entendeu? Ela está acima da vontade humana. Aí é um fator assim, natural, né? É um fator assim, geológico, sei lá como é que se pode dizer isso. E a gente está nesse campo aí, cara. As respostas vão ter que aparecer, porque a situação como está, ela não vai se eternizar. Não vai se eternizar, porque as outras sociedades todas foram sendo ultrapassadas. substituído por uma, por outra, o tempo vai se encarregando disso, a história vai fazendo o seu movimento. E aqui continua. Só que eu acho que a história agora, ela vai primar, vai primar e vai ter que primar pela velocidade, coisa que a gente ainda não conheceu. Quando as pessoas afirmam o seguinte, agora vamos voltar agora para a pauta do coronavírus, agora vamos segurar aqui agora. Quando as pessoas afirmam que o mundo pós-corona não vai voltar a ser o mesmo, você acha que isso é uma declaração muito alarmista ou você acha que tem sentido? Eu, a princípio, assim, se fosse falar de orelhada aqui, eu acho que é um pouco forçado isso, será que não? Por causa da epidemia em si, eu acho que aí um foco de... Porque a epidemia é o seguinte, ela é forte e tal, mas isso vai ser controlado, como foram as outras, entendeu? Você vai ter um tempo para depois se readaptar. Depois vem a vacina, tem uma vacina que está estourando aí. Como foi o negócio da AIDS? Não sei se você se lembra. Disseram que o mundo ia acabar também, que ia passar para o outro. Tá, lembra disso? Se lembra? Não, não lembro. Ah, e ficou naquilo, entendeu? Isso aí é um. Que tem o sensacionalismo, né? O cara tem que ir para a mídia, tem que falar, tem que criar um impacto, entendeu? Agora, tem outro lado, que não é exatamente o que eles estão se referindo, aquilo que eu te falei. Você expôs de forma gritante a necessidade de você melhorar um sistema econômico, um sistema político, né, em termos da nossa sobrevivência material própria, a nossa ordem material, ela é muito frágil. Isso realmente, eu acho que pode dar um impacto de obrigar o sistema a procurar algum caminho aí, diferente. Mas em termos da epidemia em si, é mais uma epidemia, né, cara, muito forte e tal, mas tem todo um ingrediente, ela vai seguir o caminho normal, né, cara, vai morrer gente aí... e tal, mas vai ter a superação, a vacina e vai embora, entendeu? Não dá para esse parâmetro da epidemia em si, não dá para falar, eu acho que não dá para falar nisso, mas em termos do que foi revelado, em termos de... Revelado não, foi mais assim, explicitado, né? Ficou mais evidente, que a gente tem um sistema que tem que ser aperfeiçoado, tá muito fraco esse negócio. Ô Carlos, você tem, agora para fazer a próxima pergunta, caminhando mais pro final, eu vou ter que fazer uma pergunta de cunho pessoal pra você. Você tem fé em alguma religião? O que você acredita nisso aí? Cara, eu é o seguinte, eu sou espiritualista, né? Eu acredito em reencarnação, acredito em... quer dizer que os mundos, eles transitam, entendeu? Ele tem uma evolução. Ok. Certo? Por que eu tô te perguntando isso? Porque... Agora, atenção, ouvintes, agora vai entrando num campo religioso aí. Quem não gosta, pula, paciência. Apesar que tá mais no caminho, a gente tá no final aqui. Mas é que eu queria fazer uma pergunta pra você. Agora entrando no campo religioso mesmo. Ô Carlos, muitos teólogos estão afirmando o seguinte: que o mundo tá se desenhando pra chegada do anticristo, por quê? Porque foi relatado que o mundo entraria num estado de colapso, e aí vai surgir uma pessoa. Que seria o anticristo, dizendo que tem a solução e que vai trazer um mundo de paz, não sei o que, e vai começar a perseguição. Dizem que essa perseguição seria feita através do reconhecimento de face, como você mesmo falou, através o rastro virtual que a pessoa utilizar, que aí vai ser feita as perseguições e tal, e tudo que foi descrito biblicamente. Você acredita agora, entrando nesse lado mesmo, assim, pode dar sua opinião, você acredita que realmente a gente está se preparando para a chegada do anticristo e que isso já está sendo um presságio disso, ou você não acredita nisso? Não, eu acho o seguinte, isso é bastante... É o seguinte, hoje eu tive notícia aí desse negócio da invasão da água, aqui Ressaca, aqui no Rio de Janeiro, vários pontos aí, cara, eu tô achando... Cara, o negócio é complicado, nós estamos aí num... Como eu te falei... A história tem o seu movimento, a natureza tem o seu movimento, a gente está num pico aí que a humanidade estava bem mal. Então essa mudança, tem duas opções aí, cara, tem duas opções. Eu acredito que essa epidemia ela vai ser superada. De alguma forma, a humanidade vai ter que tomar consciência, não por essa coisa que todo mundo vai ficar bonzinho porque teve um susto, não por aí, mas é por esses fatores que eu estou te dizendo aí. Nós estamos com um processo de evolução de consciência que provavelmente agora vai ser muito rápido. Então isso significa uma mudança radical de sociedade. Aí eu acho que não tem volta. A gente vai ter que mudar para uma outra coisa, e essa expoliação, essas sacanagens de tudo que a gente vê aí, que a gente sabe o que é, isso vai ter que mudar, isso não tem jeito. Agora, tem várias opções aí, você pode ter pode se superar isso agora, né, nessa crise, e ir fazendo um avanço, mas podem se suceder outras tribulações, isso não dá para dizer, mas que daqui para frente é o seguinte, eu acho que realmente não tem volta, e o negócio vai... A coisa tem que mudar, certo? Vai ter que mudar, as pessoas vão ter que se enquadrar nesse sistema nessa guerra diária, isso vai ter que acabar, entendeu? E, na verdade, são duas teorias. Uma que diz que a Terra se transforma lentamente, né, ou vai sucessivamente, e agora vão vindo pessoas, quer dizer, essas crianças que vão chegando visivelmente têm outra bagagem, já uma outra humanidade, provavelmente, como eu te falei, em meio século nós vamos ter provavelmente outra humanidade, outro DNA, outra biologia, entendeu? Mas existe também uma outra teoria, baseada em profecias, até em observações, que poderia haver um tipo de cataclisma, né? Devido à saturação, devido a todo um processo energético que foi criado, devido a um... agressão da natureza. Hoje aí, eu acho que esse negócio dessas pequenos maremotos que tiver, de que quarta-feira vem um ciclone aí mais forte. Eu acho que isso é um pico, como é o coronavírus, que esse negócio tudo, isso foi um pico que deu na natureza e depois volta para a normalidade. Então eu estou me afastando aí de um cataclisma final, eu estou afastando essa possibilidade, que não é impossível, mas espero e acho que não vai acontecer. Mas o que eu acho que é decisivo agora e que a gente pode afirmar é que a sociedade vai ter que mudar. Vai ter que acabar essa exploração, essa coisa do cara estar do teu lado querendo te derrubar, essa coisa de, porra, você tem uma mulher que ela vai querer te sacanear, o cara que vai sacanear, entendeu? Vai por aí. Essa negatividade, a humanidade vai ter que separar isso. Por uma questão física, por uma questão matemática, por uma questão política... por uma questão ecológica, entendeu? Isso eu tenho certeza que agora... Eu não estava acreditando nisso, não. Eu achava que esse sistema nosso ia se arrastar até o começo do século que vem. Ia ficar nesse banho-maria. Vai, não vai. Mas eu estou vendo que o bicho pegou, então. A natureza está botando aí a parede na frente. E é o seguinte, meu amigo, agora o dá ou desce. A coisa, eu acho que é nesse nível. Eu acho que a coisa tá. No começo eu não acreditei, quando começou o negócio do vírus, isso aí em 15 dias está resolvido, eu tô vendo que o buraco é mais embaixo. Porra, hoje eu fiquei um pouco. Eu vou te dizer que eu fiquei um pouco assustado, né? Eu vi o negócio lá da maré, invadiu aqui a Barra da Tijuca, invadiu o Leblon. Porra, Florianópolis, o cara deu notícia que invadiu lá. O cara tá avisando que vem um ciclone na quarta-feira que vai jogar mais água ainda, junto com o coronavírus. Olha o contexto. Vai virar um inferno. Porra, meu amigo, eu é o seguinte, eu com aquela história, eu não sou bom da boca, não, como você diz, não. Eu tô porque deve se virar o barco, eu vou segurar, não tem jeito. Eu tô te falando, eu tô achando que é um pico, entendeu? Isso aí não é à toa, não, isso aí é brabo, mas é um pico. Eu acho que esse pico, ele desce, e através desses fatores todos, a gente tem recurso pra ir embora e superar. Mas é o seguinte, agora, mano, não tem mais. Agora é da hora. A história chegou no ponto, cara. Chegou no fim da linha. Agora, ou vai dar jeito, não tem jeito. Tô me expressando? Tá dando pra entender o que eu tô dizendo? Mais ou menos, mas você não falou sobre... porque eu sei que é complexo, mas a questão da chegada do anticristo, você acredita que tá ligada nisso ou não? É o seguinte, cara, o anticristo já tá aí, cara. Por exemplo, o neoliberalismo é um anticristo. É um sistema que explora... Você vê essa situação que a gente tá vivendo aí, cara. O próprio governo tá negando, estão denunciando um monte de falcatruas aí, bancos vão emprestar dinheiro, vão cobrar depois... vão endividar as pessoas, o dinheiro demora para chegar, as favelas não têm assistência, entendeu? A África, tipo, o circo está pegando fogo, então o anticristo já está aí há bastante tempo, é uma política nefasta, é toda uma desatenção social, mesmo no mundo corporativo, nas empresas, tanto o governo quanto o particular, cara, é um inferno, cara, ali o cara é indiferente ou ele odeia o outro. Entendeu? É o mundo que a gente está vivendo, que a gente vive já há bastante tempo. Então esse anticristo, ele já está aí. A questão agora é como é que vai se depurar isso. Você vai ter que saltar o muro agora, entendeu? Que agora foi colocado na parede. Ou vai resolver, ou isso não vai acabar, entendeu? Então, se não for por bem, isso vai por mal. As pessoas vão ter que tomar um caminho e ordenar as coisas, em todos os termos, no termo psicológico, no termo interpessoal, nas relações, na honestidade, no comportamento e tudo, entendeu? E nos governos, tem que trabalhar direito, não ficar roubando os outros. É tudo isso que está em jogo. O anticristo já está aí, cara, já está presente. O que está tá se discutindo agora é como é que a natureza vai em cima da sociedade que procedeu mal esse tempo todo. Se a gente vai ter uma chance de controlar isso tudo, contornar e tomar um trilho certo, ou se a coisa vai emborcar, entendeu? Porque não é impossível que você tenha o coronavírus agora mais cristalino, vamos dizer, você tem o coronavírus seguro, e se vier uma onda depois, no outro vírus transmutado e pior? E se vier essa enchente que está aí, se ela vier quarta-feira, muito pior, entendeu? A resposta está aí, o anticristo já está há muito tempo. O que a gente está vendo agora seria a resposta a isso. Entendo. Entendeu? A consequência do que foi plantado. Bom, então é muito mais difícil para você mudar, porque você está no pico. Se não tivesse chegado a esse ponto, a coisa estava bem e indo mais suavemente. Só que não chegou, chegou um ponto de crise. Chegou um ponto de não tem no teu programa, você não bota assim, sociedade degenerada, você não coloca isso? Sim. Então a sociedade degenerada, isso é o anticristo. Só que degenerou tanto que agora para resolver isso, você vai de uma forma complicada, entendeu? Você falou que... relacionado ao assunto, você queria ler um trecho, ou você ia citar um trecho que interliga. O que era o que você falou? Olha só. Eu vou só um pequeno trecho aqui. Olha só, é sobre a questão do espaço e do tempo que eu estou dizendo, que a gente está numa variação agora de alterar espaço físico para mexer na questão da velocidade. Então eu botei aqui, eu escrevi assim: manipular a variável tempo através do controle da velocidade é o caminho para promover um real equilíbrio do sistema. Quando espaço e tempo estarão numa interação equilibrada, permitindo a curto prazo histórico uma radical transformação econômica e cultural, trazendo as respostas que atualmente não conhecidas pelos governos e universidades. Eu escrevi isso, acho que tem quase 10 anos. Eu lendo aqui agora, eu acho que isso encaixa no nosso momento atual, entendeu? De uma forma mais subjetiva em relação ao que é tratado pela mídia, o que é tratado até pelo meio acadêmico, não trata dessa forma aqui, não, entendeu? Que a raiz do nosso problema é uma a nossa tecnologia, ela mexe no espaço, ela mexeu no espaço, só que você não mexer no espaço, não mexer no tempo. Segundo a física quântica também, você, quando as variáveis não estão em equilíbrio, você tem colapso. Isso é estudo ali microscópico, subatômico, isso é científico. Então, se você mexe no espaço físico, mas não tem velocidade, como eu acho que não tem, eu acho que as evidências já mostram isso, você tem um desequilíbrio, que seria a razão subjetiva, né, do nosso colapso contemporâneo. Então, daqui para frente, só tem uma saída: equilibrar também a velocidade, ter decisões muito rápidas, soluções muito rápidas. Essa coisa desse coronavírus, ele tá botando a turma na parede, a sociedade na parede. Tem que resolver. Tem que botar em xeque um monte de coisas. Então, eu acho que a quebra de paradigma está no campo da velocidade, que é o que a gente desconhece. A gente não sabe o que é isso. Então, a gente está diante aí, como você falou, o anticristo, ele já está aí há muito tempo. O problema não é o anticristo, o problema é como sair dele. Essa que é a questão. Se a gente vai sair diante da casa caindo na nossa cabeça, se a gente consegue manobrar isso com um jogo de cintura. Mais ou menos isso. Deu pra entender? Deu, sim. Ô Carlos, agora pra gente finalizar, pra gente caminhar mais pro final, se tivesse que dar um conselho pros ouvintes que estão escutando sobre as novas perspectivas da economia, o que você diria, um conselho direto pros ouvintes? Eu acho o seguinte: no nosso imediato, a situação está bastante complicada. Não dá para fugir disso. A gente está num índice de desemprego aqui bastante forte. E eu não acredito muito nesse negócio de guru de autoajuda, né, cara? Vai fazer isso, fazer aquilo. É muita picaretagem por aí, dando soluções fáceis onde não tem solução fácil. Eu acho que a única forma é você olhar para a tua vida e ver o que ela está significando mesmo. Entendeu? E entender, eu acho que talvez agora seja a grande chave do negócio, que realmente agora a gente vai partir para uma situação nova a nível mundial, histórico e global. Isso eu acho que dá para segurar em termos do que está pegando agora. Isso aí, em algum tempo, não vai valer mais nada, cara. Porque eu não vou dizer aqui que você faça isso e faça aquilo que vai pintar um emprego na tua mão aí, porque a perspectiva é de desemprego mesmo na situação da recessão econômica, que vai se assemelhar, pelo menos a curto prazo, àquilo que foi 29, né? Pô, tudo fechado aqui, mano. Vai ter que reabrir tudo, começar tudo zero. E a gente tem uma perspectiva mais na frente, que é justamente mecanização e automação através da inteligência artificial. Eu acho que entender que isso, de alguma forma, isso é o nosso processo histórico, e de alguma forma, isso para você, para mim e para qualquer um, isso tem um lado que vai estar certo, porque é uma posição que a gente tem que ocupar. Agora, dar um conselho objetivo realmente é complicado. Eu acho que o que cabe aqui é você realmente entrar numa subjetividade e tentar descobrir a razão disso tudo, para cada um, para cada história, para cada destino, para cada pessoa. Acho que é só isso. Bacana. Ô, Carlos, quem quiser conhecer o seu trabalho, por onde que acha e por onde pode estar adquirindo seus livros ou conversar com você? O Hernandes, é o seguinte, eu tenho um canal, você já deu o nome, Escola de Mutação. Então, eu gostaria que o pessoal visse os vídeos, entendeu? Entrasse no canal e se inscrever. Sabe que aquela coisa de se inscrever no canal é importante, porque pro YouTube ele começa a te apresentar mais, né? Você depende dos inscritos, né? Para te recomendar, para um algoritmo, aquele negócio. Então, que entrasse no canal, e ali tem a comunicação, né? Ali tem as pessoas podem falar ali dentro do canal, né? Se comunicar comigo se quiserem, tá tudo certo. Mas eu gostaria que o pessoal se inscrevesse, né? Aumentasse o meu número de inscritos. Eu tô lá com 80 vídeos, entendeu? Um canal pequeno, né? Comecei praticamente há 6 meses. E eu tive que andar bem rápido, eu acho que, entendeu? Alguma coisa me empurrou realmente para fazer, e eu faço vídeos curtos, né? Mas pode entrar no meu canal, Escola de Mutação, entrar, dar uma olhada no vídeo, fazer uma inscrição lá que não paga nada. Eu não vendo nada, não é canal comercial, é um canal de ideias. Você poderia indicar um vídeo, assim, tipo assim, pro cara que quer conhecer, assim, um vídeo que você acha que foi realmente diferenciado? Deixa eu ver aqui o que eu posso. Eu tenho um vídeo que eu fiz agora, recente, foi, como eu te falei, é um vídeo mais assim que eu fiz de improviso, mas eu acho que encaixa a nossa situação e a nossa, que eu fiz assim, sem ter, eu falei, não estou tendo teoria, estou falando o que eu estou pensando, estou falando de improviso, o que eu estou sentindo. Ele diz assim, tem uma foto minha na thumbnail, na capinha, e dizendo assim, o Brasil parece que não tem saída. E nisso eu levanto essas questões aí de uma forma assim que eu consigo expressar o que eu acho que o que a gente está sentindo atualmente na sociedade, no Brasil, entendeu? E eu tenho abrindo uma perspectiva dentro disso que não tem saída, mas que alguma coisa tem que acontecer, que a gente não sabe exatamente o que é, porque, como eu tentei relatar aqui, a gente está diante de uma quebra de paradigma que vem soluções aí, porque tem que vir, até porque não tem outro jeito, que a gente desconhece essas vertentes aí, são novidades, entendeu? Realmente, eu acredito 100% que a gente está entrando numa outra fase da história. Isso eu não tenho dúvida. O nosso sistema foi agora verdadeiramente desmascarado, isso vai ter que entrar numa outra linha de alguma maneira que eu não sei exatamente como é. E eu cito de novo Davos. Os caras jogaram a toalha, a classe dominante falou, nós não vamos continuar com isso, nós vamos mudar. Isso implica uma mudança cultural, uma mudança, enfim, uma mudança de sociedade, uma mudança profunda aí na cultura e tudo. Então esse vídeo aí, o Brasil parece que não tem saída. Tá a minha foto lá, tem um esse escrito assim do lado. Eu acho que é um vídeo que não é teórico, não é nada, ele dá um toque assim, dá uma conversa, acho que é uma coisa legal de ver esse vídeo. E tem os outros lá embaixo, né? Eu falo sobre... Eu botei um agora sobre Freud. Botei esse Freud tinha razão, detonou a humanidade, porque Freud dizia que o ser humano, e não acreditava em socialismo, porque o ser humano é invejoso e competitivo. Eu acho que ele tem razão, entendeu? Mas aí tem um outro fator que ele não considerou, que está havendo uma mutação genética, né? As crianças que estão aí têm uma genética diferente, visivelmente, você adultos, que provavelmente, em algum tempo aí, não tanto tempo assim, né? E vão deixar de ser invejosos e competitivos, que você é outra genética, né? Essa que eu acho que é a nossa grande chave aí. É uma mãe, não sei se você concorda, né? Que está havendo uma mutação genética aí, crianças diferentes, a gente está numa evolução aí em função de uma mudança da própria espécie humana, né? Será que é evolução? Parece que eles estão ficando mais mongol. Não, mas criança que estão com 3 anos, 5 anos, cara, e considerando que vai vir por aí. Daqui a 10, 15 anos, como é que vai vir uma criança? Eu acredito que é uma aparelhagem genética fabulosa que vem por aí. Entendeu? Isso já identificaram aí, os caras já fizeram aí em laboratório e descobriram genes que não tem no nosso código, entendeu? Entendo. E é previsto nessa parte mais espiritual aí que vão descer, vai descer um pessoal gabaritado mesmo aí. Não tem saída não, cara, o caminho de evolução não tem jeito. Agora, conforme a coisa chegou agora, a carga agora é meio pesada, né, cara? Não vai ter moleza, entendeu? É trabalho em cima e você tá vendo aí, cara. É a situação que a gente tá aí. Porra, pode sair na rua, meu. Verdade. Precisa dizer mais alguma coisa? Verdade mesmo. Renan, quero te agradecer, muito obrigado aí pelo teu espaço aí. Eu queria dizer um negócio aqui, cara. A televisão, a gente gira aí, não sei se você concorda comigo, canal aberto, fechado, e na maioria das vezes não tem nada que prenda a gente, você concorda comigo? Os programas muito fracos. Sim. Na televisão, eu mesmo fechado, aberto. E você tem um programa, cara, que eu paro pra escutar, cara. Eu trabalhei, não, é sério, cara. Você, teu programa prende quando você faz aqueles teus depoimentos pessoais, quando você traz uma pessoa pra entrevistar. Você sozinho aí na tua poucos recursos, você faz uma coisa que a televisão muitas vezes não consegue prender, não consegue te dar uma qualidade. Então não tô aqui rasgando cedo, não, cara. Você tá fazendo aí uma coisa de um mérito tremendo aí. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos fazer o que pode, né? Porra, e nesse teu jeito aí coloquial, nessa tua maneira que você vai levando aí, vai brincando, o caminho é esse mesmo, cara. Você tá fazendo um programa que, porra, de uma qualidade que, porra, eu desligo a televisão e escuto o teu programa, porra. Muitos estão fazendo isso. Porra, cada coisa na televisão que não dá, vai ver o que ali, entendeu? É isso aí, mano. Tá muito ruim, não tá? Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Bom. E tá bom, aí a gente é o seguinte, aí a gente indica os outros aí também, os outros canais aí que estão aí pipocando. Você indica, traz a galera aí, apresenta, tá certo, isso aí também. Tem agora, tá aqui o Dom Sandro, eu sou fã do Dom Sandro, cara. E ele é bom mesmo, vamos trazer ele aí esse ano. Traz ele aí, cara. Então é isso aí. Tá bom, Hernan, então muito obrigado, cara. Obrigado pelo teu espaço aí. Tá certo. Você não precisa de mim, mas eu preciso de você pro espaço aí no teu programa aí. Não, todo mundo aqui é necessário. Hernan, muito obrigado. Valeu. É isso aí, Carlos. É isso aí, ouvintes. E falou! Um abraço. God's coming down, take my soul away. say, God's coming down, take my soul away to the face of the haunted man. Don't look or touch his hand, make a move or take a stand. Who to watch when